Máquinas que choram, máquinas que oram, máquinas que sangram. Original do barro do sol. Eu não vim do Big Bang, não sou fruto do além, muito menos do acaso. Sou obra das mãos do Criador. Eu não sou perfeito, eu não sou o Superman, eu não sou aquele herói, aquela cruz. Senhor, tu és o centro da ciência e do favor, até que sua mão invisível se apodera do meu corpo, meu espírito. Já percebo que agora eu não sou normal. Supernatural é o que sou, até que minha alma e espírito se prostram ao chão, ergo as mãos, Deus da minha vida. A inteligência sem você, retrato do abismo sem você, quando sua mão invisível. Eu não sou perfeito, eu não sou o Superman, eu não sou aquele herói daquela cruz. Senhor, tu és o centro da ciência e do favor, até que sua mão invisível se apodera do meu corpo, meu espírito. Já percebo que agora eu não sou normal. Supernatural é o que sou, até que minha alma e espírito se prostram ao chão, ergo as mãos, Deus da minha vida. A inteligência sem você, retrato do abismo sem você, quando sua mão invisível sai de mim, então eu volto ao normal. O que seria do Brasil, o que seria de você, o que seria da ONU, da NASA, da Apple, o que seria do Japão, da Austrália, o Equador, o que seria da igreja sem seu amor, o que seria do Brasil, o que seria. Até que minha alma e espírito se prostram ao chão, ergo as mãos, Deus da minha vida. A